Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria agradecer o apoio de todos ao Real Talk, que está fazendo um sucesso que ultrapassou de tal modo as nossas expectativas que nos primeiros dias tivemos dificuldade de comportar as novas inscrições. Então, houve alguns problemas técnicos e a essa altura já estão praticamente resolvidos. E logo, logo teremos o aplicativo para o WhatsApp. E celulares. Então, eu queria ainda insistir no tema da imagem do mundo medieval, que, no meu entender, é o tema mais importante assim, em escala mundial, sobretudo num momento em que as ciências físicas entram de novo numa crise de fundamento, já tiveram uma crise de fundamento no começo do século XX, tem outra agora, em que tudo pode ser recolocado em discussão, inclusive aquelas crenças que pareciam as mais solidamente assentadas e inabaláveis. Então, um ponto importante é que durante a Idade Média, a imagem do universo físico não tinha a autonomia que tem hoje. Ela era, como disse, um sistema cosmológico e não cosmográfico. Ademais, o uso extenso e intenso da linguagem simbólica pode tornar as coisas difíceis para o intérprete moderno, que vai procurar sempre ali um correspondente do que seria a imagem atual da coisa, quer dizer, uma imagem baseada na autonomia do mundo físico. Essa autonomia, ela é por si mesma uma figura de linguagem, quer dizer, quando Newton, Galileu e outros criam a ideia das sensações primárias e secundárias, das características primárias e secundárias dos objetos físicos, acreditando que os primários, e portanto que têm uma realidade objetiva em si mesmo, são aqueles que podem ser mensurados, e o resto, tudo que depende da percepção humana, é subjetivo. Então significa que o mundo fica dividido em duas coisas. De um lado, um imenso sistema de objetos materiais, que em princípio não significam coisa nenhuma para o ser humano, e do outro lado, o mundo do significado, que é o mundo humano puramente subjetivo. Esquecendo que o próprio conjunto das ciências faz parte do mundo humano, ele é uma criação humana, não é outra coisa. Então, vamos dizer, a conexão entre o homem e a realidade se torna uma coisa totalmente evanescente, ao ponto que se tenta buscar uma solução reduzindo uma coisa a outra. Quer dizer, se você puder reduzir o universo humano do significado, da linguagem, do símbolo, etc., etc., a algum dado do mundo externo, então ficaria resolvido o problema e esse dualismo estaria superado. Acontece que esta operação, ela é francamente impossível. Você imagina se, para que admitíssemos essa possibilidade, seria necessário que você pudesse explicar, por exemplo, as obras de Shakespeare a partir de uma combinatória de elementos químicos ou do movimento de partículas subatômicas. Assim. E, evidentemente, entre uma coisa e outra, há um abismo absolutamente intransponível. Então, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, o ser humano era visto como um componente do universo. Ele não estava desligado, ele não era uma parte separada. Em grande parte, esta ilusão moderna, esta divisão moderna, ela nasce com a ideia de fazer do ser humano um observador fora do universo. Né? Quer dizer, buscar a famosa busca cartesiana da certeza faz com que o eu seja, vamos dizer, uma substância por si mesmo, o eu pensante é uma substância por si mesmo, que não depende em nada do universo exterior e que pode, portanto, observá-lo desde fora, o que é uma coisa que evidentemente nunca acontece. Né? Mais tarde, vamos dizer, certas reações contra este substancialismo do eu tomaram um rumo ainda pior, na medida que começaram a negar a existência do eu, como faz David Hume, ou como fazem inúmeras correntes que pretendem dar explicações externas para a existência do eu. Por exemplo, você tem um eu porque as pessoas te chamam pelo mesmo nome e você se acostuma. Né? Que vários antropólogos chegaram a dizer isso, o que é uma coisa inteiramente absurda, porque se eu não tenho eu nenhum, como é que eu vou saber que o nome é o meu? Como é que eu vou me reconhecer várias vezes só porque repetir o mesmo nome? Como é que eu vou saber que é comigo? O que, que é esse migo? Né? Se só tem de um lado o meu corpo e do outro lado um nome, que não tem nada que conecta uma coisa com a outra, então teria que se o eu teria que se impregnar no indivíduo pela força do hábito. Mas como adquirir um hábito sem você ter um eu? Quem vai adquirir o hábito? Né? Então a coisa entra num círculo vicioso. Então, existem muitos elementos na cosmovisão antiga e medieval que são absolutamente preciosos e que nunca foram explorados, porque nunca se fez a seguinte triagem. Se você tem uma cosmovisão simbólica, o que é um símbolo? Um símbolo, dizia Suzanne Langer, é uma matriz de intelecções. Um símbolo não corresponde, vamos dizer, a um significado preciso e determinado, como palavras de um dicionário, porque ele corresponde, vamos dizer, a uma série de círculos de significado possíveis. E desses significados possíveis, alguns correspondem a um plano de realidade e outros a outro plano de realidade. Seria preciso descascar isso aí e fazer todas as classificações corretinhas. Não é isso? Então, por exemplo, a ideia das esferas planetárias como não apenas círculos que demarcam o movimento dos astros em torno da Terra, mas como escalas numa ascensão espiritual ou como escalas na ascensão da alma depois da morte. Essas duas coisas estão ali misturadas. Tá certo? Cosmografia medieval é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? E o número de descrições que existe, por exemplo, da ascensão das almas, por esses vários círculos, é muito grande. Então, se você tomar aquilo apenas como um desenho físico do céu, você está amputando metade. Seria preciso ver essas duas coisas juntas e daí, de dentro dela, de dentro desse complexo, discernir o que é cosmografia, o que é cosmologia, ou até antropologia. Isso nunca foi, sinceramente, nunca foi feito. Mesmo as pessoas que estudam isso em profundidade, não fazem essa distinção. Por exemplo, esse livro, no mais um livro admirável do C.S. Lewis, A Imagem Descartada, né, ele procura as fontes antigas da cosmologia medieval e vai mostrando, então, que praticamente tudo que os medievais conceberam em matéria de cosmologia já estava dado na antiguidade, com fontes que dificilmente nós chamaríamos de científicas. Você tem um monte de poemas épicos que eles usam, dramas, peças teatrais, etc., mitos. Tudo isso vem ali misturado com, vamos dizer, o desenho cosmográfico. Então, se nós colocarmos a pergunta mas essa concepção ela é verdadeira ou falsa? Eu digo, bom, você não pode responder esta pergunta, como já explicava Aristóteles no livro da Interpretação. Antes de você saber se uma coisa é verdadeira ou não, você precisa discernir os vários níveis de significado que ela pode ter, os vários níveis de predicação que ela pode ter. Se eles estão todos misturados, fundidos de alguma maneira, é preciso você separá-los cuidadosamente e ver que uma coisa que num sentido não é verdadeira, pode ser verdadeira em outro sentido. Verdadeira no sentido factual. Por exemplo, uma coisa que me chama a atenção é a ideia das ascensões ao céu, né? Quer dizer, ou uma subida iniciática, ou uma subida miraculosa, como a de Elias, ou a simples subida da alma depois da morte. Né? Se você for ver na concepção cosmográfica moderna, a ideia de subir aos céus não faz o menor sentido, porque você não tem um chão, você não tem um centro, então subir ou descer vai dar na mesma. Tá certo? Mas como é possível que nas experiências de quase-morte as pessoas tenham nitidamente a experiência da subida e se vejam no chão? É verdade que dos relatos que nós temos, os relatos que são comprovados, eu estou excluindo, né, todos os relatos que possam ser postos em dúvida, por exemplo, o relato de experiências celestes, o negro que subiu ao céu e conversou com Jesus Cristo, etc. Bom, ele pode estar enganado em tudo isso. Porém, quando nesta subida o indivíduo vê dados do mundo sensível, que ele não poderia ter visto da onde, desde o ponto de vista onde estava o seu corpo, então esses relatos eu considero os mais fidedignos e podemos nos basear neles. É verdade que nesse relato ninguém passa sequer da esfera lunar, ele só sobe um pouquinho dentro da atmosfera, mas a experiência da subida está ali mais do que documentada. Quer dizer, a mulher que vê o teto do edifício onde ela está, onde o corpo dela está deitado, morto, né? E vê o que as pessoas estão fazendo nos compartimentos vizinhos, vê o que se passa na rua. Bom, então, esta experiência da subida, ela realmente existe, né? Então, se existe uma subida até, vamos dizer, uma certa parte da atmosfera, bom, não temos relato de subidas que foram além disso, pelo menos não temos relato muito meticuloso. Mas a ideia das esferas começa a fazer algum sentido. Quer dizer, se as esferas não podem ser desenhadas geocentricamente, como eles faziam na época, o fato é que essa experiência da subida, ela é essencialmente geocêntrica. Então, isso quer dizer que se você olhar com um telescópio, você vai ver as coisas de uma outra maneira. E você talvez chegue a uma conclusão heliocêntrica. Porém, do ponto de vista da ascensão, o que continua vigorando é o geocentrismo. Na medida em que essas experiências se comprovam, com todos os critérios científicos, então, muito bem, então algo dessa cosmovisão medieval já surge para nós como uma representação verdadeira da experiência. Pior ainda é que o problema geocêntrico ou heliocêntrico, ele, dentro do ponto de vista da cosmologia medieval, ele não existe por um motivo muito simples, que é o que eu vou ler aqui para vocês, que está aqui no livro do C.S. Lewis. Como Dante disse mais claramente do que qualquer outra pessoa, a ordem espacial é o oposto da ordem espiritual. E o cosmo material espelha, portanto, inverte a realidade, de modo que aquilo que é verdadeiramente a periferia parece ser o centro. Este elemento aqui, isso está presente em toda a cosmologia medieval. Então, você chamá-la de geocêntrica ou heliocêntrica não faz o menor sentido. É simplesmente, vamos dizer, o papel não admite, ou pelo menos na época não admitia, um modo de representação que permita projetar graficamente esta inversão. Então, quando Dante diz o céu visível, por exemplo, o céu físico, ele é a inversão da realidade, então o que, é que ele está dizendo? A Terra não está no centro, a Terra está na periferia, embora ela nos pareça no centro. Então, este problema, fazer essa tensão entre geocentrismo e heliocentrismo, ou qualquer outro centrismo possível, já estava dado na cosmologia medieval. Agora, se tiramos dela essa tensão dialética, tiramos dela esse aspecto gnoseológico que ela tem, quer dizer, ela expressa um modo, está tentando expressar um modo de conhecimento humano, e sobra dela somente o desenho visível, bom, daí começa a discussão de geocentrismo e heliocentrismo, que aliás até hoje não acabou. Mas é claro que o essencial da coisa aí se perde totalmente. O fato de que, vamos dizer, a própria intelectualidade católica tenha perdido isso de vista durante séculos, e note bem, o próprio C.S. Lewis não trata essa cosmologia medieval como verdadeira, apenas como uma representação estética. Tá certo? Mas isso aí contradiz a própria noção, vamos dizer, da unidade dos transcendentais, o bom, o belo, o verdadeiro, que era praticamente um dogma na Idade Média. E então significa que todo este universo de representação que contém tantas verdades profundas sobre a posição do homem no cosmos se perdeu completamente. E quando você vê, por exemplo, esse pessoal islâmico que trouxe esse debate de volta para o Ocidente, no livro do Titus Burckhardt sobre a alquimia, ele diz que o heliocentrismo era uma verdade esotérica que foi repentinamente popularizada, causando então um trauma. Eu digo, eu não tenho como negar isso aqui. Quer dizer, se em Dante estava tão claramente explicada essa tensão entre, vamos dizer, a aparência visível e a verdadeira ordem das coisas, tá certo? Então, é claro que quando você faz uma dessas duas visões tensionais se impor como realidade única, suprimindo a outra, tá certo? Então você realmente inverteu a visão do mundo. Mas não é que você inverteu, você amputou metade, tá certo? E suprimiu a outra metade. Mas a outra metade continua existindo, não apenas como concepção cultural, mas como realidade, tal como se vê nessas experiências da ascensão da alma nos estados de quase-morte. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu não encontrei em toda a bibliografia que eu consultei a esse respeito, e olha que eu estou lendo coisas sobre isso, vai fazer mais de 30 anos, eu não encontrei ninguém que discutisse a coisa sob este ponto de vista. Mesmo aqueles que tentam restaurar essa cosmovisão como um conhecimento esotérico, eles não entram na questão da veracidade factual, positiva, material daquela visão. Mas eu acho que isso é o que nós temos de fazer agora. Peraí, nós negamos uma concepção que nós não entendíamos realmente em todos os seus detalhes. Não é isso? Então, seria preciso pegar, vamos dizer, em todas as tradições místicas do mundo, todos os relatos de ascensão, por exemplo, existe o famoso voo de Maomé, a ascensão de Elias, etc. São milhares de relatos, assim, e conferi-los com os relatos de experiência de quase morte, porque aí você tem uma identidade de estruturas muito nítida. E isso está expressando, vamos dizer, não apenas, vamos dizer, um simbolismo, um conhecimento esotérico. A alma desses indivíduos que morrem, que tem a experiência de quase morte, ela sobe não simbolicamente, ela sobe fisicamente. A visão que ela tem, não estão vendo símbolos, não estão vendo mistérios esotéricos, estão vendo coisas, pessoas, a rua, o edifício, etc, etc. Então, você vê que em tudo isso pode ter havido um engano monstruoso. Esse engano monstruoso, ele se consolida pelo fato de que a imposição da nova ciência a partir do século XVI e XVII se deu em grande parte mediante, vamos dizer, a falsificação da história, a falsificação das biografias e uma investida de propaganda, vamos dizer, de uma virulência fora do comum. Quer dizer, era importante derrubar as concepções da Igreja. E nisso as pessoas empenharam o melhor de si. Então é claro que com isso embolaram o meio de campo e nós tivemos que esperar 3 ou 4 séculos para que os fatos começassem a aparecer. Se você vê, por exemplo, as obras de Newton, você vê claramente que a cosmografia de Newton é parte de uma cosmologia que, por sua vez, é parte de uma teologia, exatamente como a concepção medieval. Só que o que fizeram com Newton? Separaram só aquela parte da lei da gravitação universal e estudaram como se fosse a única coisa importante. O resto varreu para baixo do pano. E o fato é o seguinte, hoje nós temos que confessar, nós não entendemos Newton. Ninguém entendeu. Entendeu um Newton pré-fabricado, um Newton recortado à medida da mentalidade que se desejava impor. Mas quando você vê hoje, pelo que outro dia saiu no World Net Daily, um indivíduo especulando sobre profecias que Newton fez sobre esta época que nós estamos vivendo. É isso. Eu digo, bom, a lei da gravitação universal era um elemento dentro de uma cosmovisão que implicava, cujo objetivo final era justamente a interpretação da profecia. Né? E é muito engraçado quando alguns historiadores começam a estudar esse aspecto de Newton como se fosse apenas uma curiosidade. Né? Como se o verdadeiro Newton fosse só o da lei da gravidade. E o resto fosse uma curiosidade, uma esquisitice dele, etc. Sim. Só que essa esquisitice ele dedicou toda a vida. E ele insistia muito claramente na conexão entre a lei da gravidade e o resto que ele estava fazendo. Portanto, o fato é que a interpretação do pensamento de Newton foi totalmente mutilada e deformada. E hoje nós temos que voltar lá e começar a ler tudo de novo, tá certo? Para ver se chegamos a entender o que ele estava querendo dizer. Então, nos séculos seguintes, esta ideia, vamos dizer, de que a natureza é como se fosse uma máquina regida por leis totalmente mecânicas, ela acabou sendo totalmente impugnada quando veio o relativismo e a física quântica. Isso acabou. Porém, é esta imagem que ainda prevalece na fantasia, na mente das pessoas. As pessoas acreditam que tudo aquilo que não é material e mensurável só existe na mente humana. Eu digo, bom, e onde está esse raio da mente humana? Quer dizer, a mente humana opera com significantes que são inespaciais. Você não pode localizar onde está propriamente o pensamento. Não é isso? Onde está o significado das coisas. Né? Mas o sujeito pensante ele está em algum lugar. E sob muitos aspectos o pensamento é condicionado pela sua condição espacial. Não é isso? Aquela famosa experiência do Alain, você abre a boca como quem vai falar A e tenta pensar o som de I. Não sai, simplesmente não sai. Então você vê que o seu pensamento está condicionado por uma simples postura física. Então a conexão entre o pensamento e o corpo também aparece aí como um problema que nessa perspectiva é absolutamente insolúvel, porque nós, embora as pessoas a todo momento proclamem que o cartesianismo está superado, elas continuam pensando pensamento e corpo como se fossem duas substâncias, né? Quer dizer, não são capazes de entender a simples distinção aristotélica entre matéria e forma. Quando Aristóteles diz que a alma é a forma, Aristóteles e toda uma tradição escolástica diz que a alma é a forma do corpo, isso quer dizer, a forma da coisa não existe independente da coisa. Nem a coisa independentemente da sua forma. Portanto, você perguntar a relação entre mente e corpo, que é um problema que atormenta filósofos há 3 ou 4 séculos, até hoje atormenta. Se você pensar bem, essa questão não faz o menor sentido, porque é você perguntar qual é a relação entre o elefante e a forma de elefante, como se fossem coisas que existem separadamente, quando evidentemente não existem. Então, esta ideia, vamos dizer, da síntese indissolúvel de alma e corpo, ela desapareceu. E sobra, então, um pseudo-problema, que é a relação entre duas substâncias das quais nenhuma existe, se você pensar bem. Então, a perda do senso das formas implica também, vamos dizer, uma incompreensão terrível de toda a cultura de séculos atrás. Né? E, evidentemente, a ideia perdida, a ideia, aí temos que raciocinar como o Dr. Freud, quer dizer, uma ideia que é reprimida, ela reaparece sob forma deformada ou caricatural. Você vê que a ideia do senso da forma voltou muito no tempo da nova era, por exemplo, com o negócio das pirâmides, é o poder das formas, etc. Você coloca lá uma gilete, né, embaixo da pirâmide e a gilete conserva o seu corte para sempre. Né? Então isso aí seria o poder da forma. Então é claro que isso é uma maneira grosseira e caricatural de colocar as coisas, mas você pode entender facilmente a indissolubilidade da matéria e forma. Quando você ouve uma música, por exemplo, né? Se você não tivesse um corpo, a música não acertaria você, não chegaria a você. Mas se a música não tivesse uma forma, você também não a ouviria como música. As frases seriam musicais seriam todas absolutamente incompreensíveis e todos seríamos como se sofrêssemos de surdez tonal. Nós não reconheceríamos uma frase melódica. Tá certo? Portanto, é só você ouvir uma música, você percebe que ela é indissoluvelmente matéria e forma. Elas são ondas que vêm através do ar, tá certo? Mas que obedecem a uma certa forma. E que você só reconhece por causa da forma. Aliás, qualquer ruído tem uma forma, né? Por exemplo, o ruído de uma pedra caindo na água, tá certo? É diferente de uma galinha cacarejando. Como é que você sabe disso? É por causa da matéria? Não, é por causa da forma. Quer dizer, os elementos são ondas sonoras nos dois casos. Não é isso? Mas elas se ordenam internamente de uma certa maneira num dos casos e de uma outra maneira no outro caso. Então, essa perda do senso das formas, ela já equivale imediatamente a uma baixa de QI absolutamente extraordinária. Porque, quer dizer, 100% da inteligência consiste em reconhecimento de formas. Não é isso? Formas não só dos objetos físicos, mas formas de relações inespaciais. O que é uma equação, senão uma forma? Uma forma que é preenchida não por elementos materiais, tá certo? Mas por uma outra forma que se chama quantidade. Quer dizer, uma forma das formas. Tá certo? E daí você vai ter os vários graus de abstração, onde primeiro você capta, vamos dizer, a distinção, não diferença, não separação, né, entre um objeto e a sua forma. Por que você pode captar essa diferença? Porque, por exemplo, você vê um gato. Como é que você capta a forma do gato separadamente do gato? Você pode fazer isso porque quando você se recorda do gato, você não está criando com a sua mente um gato de carne e osso. Né? Você está criando apenas a forma. Essa forma, ela só existe na sua mente. Tá certo? Na hora que você pensa separadamente do gato, ela só existe na sua mente. Mas, no gato, ela existe junto com o gato. Então, nós fazemos essa operação de abstração, que é separar uma coisa da outra. Mas, isso é só o primeiro grau de abstração. Em seguida, você pode pegar várias formas e captar a forma comum entre todas elas. É isso que faz a lógica. Você pega vários esquemas pensáveis e nos articula num sistema mais abrangente. Por exemplo, os vários tipos de silogismo. O que são vários tipos de silogismo? São várias conexões possíveis entre premissa e consequência. É isso? Vários modos de conexão. Né? Quando você faz... quando você vê o I Ching, né? O I Ching são aqueles tracinhos, tracinho contínuo, tracinho cortado. A combinação dá 64. E segundo Aristóteles, as formas do silogismo também são 64, das quais 18 são válidas. Mas as outras não deixam de existir por isto. Tá certo? Mas você vê que coincidência, quer dizer que Aristóteles estava raciocinando sobre proposições, modos de articular proposições. E o autor do I Ching, seja ele lá quem for, né? Ele estava articulando várias formas de relação entre a categoria da ação e a categoria da paixão. Quem fala o yang é ativo, o yin é passivo, está falando das duas categorias lógicas, ação e paixão. E os dois chegam ao mesmo resultado. Tá certo? Então, você vê que o senso das formas que essa gente tinha era apuradíssimo. E hoje em dia, quando você vê, quer dizer, a dificuldade que até historiadores categorizados têm para distinguir entre, vamos dizer, a referência material da cosmografia medieval e a sua forma, a lógica da sua forma, se bom, algo parece que se perdeu. Não é isso? Então, quando as pessoas falam, por exemplo, de crise do cristianismo, né? Eu digo, bom, eu pergunto como que o cristianismo pode sobreviver num mundo onde só existem dois tipos de substâncias, o corpo e a mente. Não tem como sobreviver, porque o cristianismo está falando de uma coisa que não é nem uma coisa nem a outra. Não é isso? Então, eu vejo que o esforço que os militantes cristãos fazem, vamos dizer, para se opor à cultura contemporânea, só atacam na sua periferia, nos seus aspectos mais externos e menos importantes, que são aspectos de ordem moral ou até legal, tá certo? Sem entrar numa crítica em profundidade. Eu acho que assim, que a incompatibilidade entre a cultura moderna e o cristianismo, ela é total. Um dos dois vai ter que morrer, tá certo? O cristianismo não dá sinais de estar morrendo, ao contrário. Não é isso? Quando uma igreja cristã cai, a outra levanta. Não é isso? Então, por exemplo, você vê um número imenso de conversões que está havendo no mundo islâmico, na China, etc, etc. Tem um livro, Cristo em Pequim. Dê uma olhada lá para você ver que o negócio está expandindo para caramba. Não é o islâmico que está expandindo, não. É o cristianismo que está expandindo. E a cultura moderna, ela está em crise atrás de crise. Então, nós já sabemos quem vai ganhar a briga ao longo do tempo. Mas esta briga está apenas na questão do número de adeptos. É isso. E a crítica em profundidade que o cristianismo teria que fazer da cultura moderna não foi feita. Eu não conheço no mundo cristão nenhuma crítica em profundidade como a que foi feita pelo René Guénon e Fritz Schon. Não conheço mesmo. Eles foram mais fundo do que qualquer autor cristão, embora utilizando elementos que na sua origem são inteiramente cristãos, né? Ou quando se baseia numa bibliografia, numa fonte islâmica, essa fonte islâmica, por sua vez, bebeu no cristianismo, ou diretamente no cristianismo, ou bebeu nas fontes antigas da cosmovisão cristã, nos autores greco-romanos. Então, se você pensar bem, vamos dizer, qual é a contribuição islâmica a isso aí? Ela é praticamente nada, né? Ela consiste de adaptações, de arranjos, etc., de um material que já vinha da própria antiguidade, tá certo? E que adquire no mundo islâmico figuras bem parecidas com a da cultura europeia da Idade Média. Com a diferença de que a cultura europeia da Idade Média, que dava um grande relevo às artes figurativas, alcançou, vamos dizer, um nível de representação estética que no mundo islâmico é impossível, porque as artes figurativas são, no fim das contas, praticamente proibidas. Então, os islâmicos tinham que se conformar com o simbolismo das letras, com o simbolismo das formas geométricas, etc. E não podiam fazer uma exploração tão profunda do simbolismo do mundo físico como faz, por exemplo, o Louis-Charles Monod-Lacen no livro Le Bestiaire du Christ. Então, tudo isso, vamos dizer, é um legado cultural imenso e imensamente valioso que ainda está para ser reinterpretado e revalorizado. Né? Recentemente surgiram algumas tentativas de restauração do geocentrismo com esse Robert St. Genis. E, bom, isso pode ter alguma utilidade, mas você vê aqui a própria oposição de heliocentrismo e geocentrismo, ela já é uma característica moderna, porque as duas, na perspectiva medieval, as duas perspectivas estavam ligadas de uma maneira dialética, não harmonizadas, evidentemente, mas ligadas com uma tensão dialética talvez insolúvel, né? Quando eu penso nesse talvez insolúvel, eu li os livros do Robert St. Genis e li as críticas a ele, e quando eu leio um eu digo, ele tem razão, eu leio outro, eu digo, ele também tem razão. Então, parece que os argumentos de parte a parte eles se equivalem. Não tem, esse problema não tem solução. Se isso não tem solução, então significa que estas duas possibilidades, como dizia o Dante, a visão direta da realidade e a sua visão inversa, são inseparáveis pelo simples fato de que nós estamos num ponto do universo e não observando desde fora e desde cima, tá certo? Como se fôssemos Deus. Também é curioso que na ascensão, na cosmologia medieval, os vários círculos planetários, várias esferas planetárias, elas apareciam côncavas enquanto você estava dentro delas, convexas na hora que você saía. Você estava vendo assim, depois que você saía, você via assim. Né? Então, você veja que até como essa cosmovisão não, nada tinha de uma representação gráfica simplória. É um negócio de uma complexidade imensa, onde os dados astronômicos apareciam intrinsecamente ligados, vamos dizer, à experiência cognitiva que está ali envolvida. Tá certo? Então, é claro que esse é um tema que eu não sei quantos de vocês vão se interessar por isso, mas eu gostaria que alguns, pelo menos, se dedicassem a esse estudo. Não digo que nós vamos revolucionar a concepção do cosmos, nem esse é o nosso objetivo, nós queremos apenas nos orientar melhor, ainda que a nossa percepção das coisas não adquira a validade pública. Não é para que importa a validade pública, o que interessa é você estar orientado, né? Você saber onde você está. A validade pública é apenas uma questão de persuasão e não de veracidade. Né? E além disso, quem está empenhado numa descoberta não pode estar ao mesmo tempo empenhado em validá-la retoricamente. Isso não dá para fazer. Né? Quando você tenta fazer, você cai em exageros, como caiu o próprio Galileu, que colocava o Sol não como sendo o sistema solar, mas como centro do universo, o que é uma bobagem. Né? O que permitiu que, na época, ele fosse muito criticado e condenado por causa disso. Mas acontece que, no caso de Galileu, Galileu era um retórico, era um homem que dava muita importância à persuasão. Ele descobriu uma coisinha assim, daí escreveu um monte de coisa, reforçando aquilo com argumentos retóricos de toda espécie. Mas, em geral, quem está procurando descobrir a verdade não tem tempo de ficar argumentando retoricamente com a massa, por assim dizer, ou com a opinião pública. Muito bem. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Não precisa testar? Tá bom, então podemos ir direto. Muito bem. Aqui, o Luiz Alcides me pergunta, o livro do Lewis é um bom começo para o estudo da cosmologia, cosmografia, simbolismo? Sim, com esta ressalva de que ele faz abstração da veracidade desta imagem. Ele a trata apenas como, vamos dizer, uma visão no sentido estético da coisa. E ele estuda, sobretudo, as fontes antigas da cosmologia medieval. Pegando texto por texto, o que os camaradas das universidades liam na Idade Média. Eles liam isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. E daí ele vai pegando de cada um desses textos os elementos que se impregnaram mais profundamente na mentalidade medieval. Mas eu não creio que isto baste. Eu acho que você teria que ler alguns outros livros, por exemplo, o livro do Jacques Legoff sobre a Legenda Dourada. A Legenda Dourada é... Por favor, estão ouvindo, avisem pelo chat. Cala a boca, burro. Cadê? Ei. Pronto. Cala a boca, burro. Então... o livro do Jacques Legoff sobre a Legenda Dourada. A Legenda Dourada é uma coleção de vidas dos santos, mas que é essencial para a concepção do tempo na Idade Média. Os livros do Titus Burckhardt, sobretudo o livro dele sobre a alquimia, é absolutamente fundamental. E o livro do René Guénon, Os Símbolos da Ciência Sagrada. A bibliografia é muito grande, né? Mas acho que com esse aqui você já pode começar. Juliano Miller pergunta, lendo o livro do John Anthony West, A Serpente Celeste, percebe-se que os egípcios conheciam muito sobre os planetas, sobre a astrologia e o que hoje se chama de cosmologia e do senso de imortalidade. Será que a cosmologia medieval absorveu esse conhecimento muito precariamente? Muito precariamente. Quase tudo o que se sabe da cosmologia egípcia foi descoberta do século XX. Sobretudo com Henri Frankfurt e o Schwaller de Luit. Então isso não é que não foi absorvido pela Idade Média, não foi absorvido até hoje pela civilização. E eu acho muito difícil de absorver, porque é muita coisa, é uma concepção muito grandiosa, muito complexa, que em muitos aspectos ultrapassa o que nós entendemos da cosmologia hoje. Tá certo? Na Idade Média também tem elementos que não foram absorvidos de maneira nenhuma. Por exemplo, toda a obra cosmológica de Santa Hildegarda de Bingen. Em muitos aspectos ela vai adiante de Newton, Galileu, etc. E nada disso entrou no fluxo da cultura moderna. Agora no intervalo, estava conversando com o Alessandro, ele me lembrou o caso da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, em que ela apareceu para um índio e, como prova de que ela tinha aparecido, ela imprimiu na capa do índio a sua imagem. Esta imagem tem uma série de características incomuns. Em primeiro lugar, o manto é feito de um tipo de pano que geralmente ele se desfaz em um prazo de 15 a 30 anos, e esse aí está há 400 anos, não desfez até agora. Né? E segundo, você não tinha, por baixo da pintura, você não tinha um esboço a lápis. Aquela pintura é impossível de fazer sem um esboço primeiro. Né? E terceiro, mais bonito de tudo, é que o manto de Nossa Senhora retrata as estrelas no céu. E esse retrato das estrelas está exatamente na posição que as estrelas estavam naquele momento da aparição, porém não vistos desde a Terra, mas vistos de algum ponto do céu. Não é isso? Então, isso aqui é outro elemento que, vamos dizer, a cosmologia moderna não tem como explicar, não tem nem o rudimento de conceito necessário para lidar com isto. Aliás, todo esse universo dos milagres foi necessário varrê-lo para baixo do tapete, porque para você poder manter esta visão cartesiana da dualidade de substâncias, né, é uma coisa tão forçada e tão absurda que você tem que realmente esconder continentes inteiros da realidade. Veja, tudo isto, um estudo dos milagres sob este ponto de vista que eu sugiro, que é um ponto de vista fenomenológico, baseado na pergunta do que é um milagre, afinal de contas, eu acho que nunca foi feito. Existem estudos científicos sobre milagres em particular, como esse do Dr. Ricardo Castagnon, esses todos feitos sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, que tem um documentário muito bom na internet. Procura Our Lady of Guadalupe Documentary, você vai achar. Mas a questão mesmo do que é um milagre, eu não creio que foi explorada como se devia. Mas por quê? Porque ainda se raciocina dentro da perspectiva newtoniana de leis da natureza, que é um conceito que cientificamente não se sustenta mais. Hoje a gente sabe que não existem leis da natureza, existem algumas constantes estatísticas da natureza, mas são meramente constantes estatísticas que podem mudar amanhã ou depois. Então esse conceito mecanicista do universo como regido por leis eternas, isso já foi para as cucuias, mas é isso que ainda está impregnado no imaginário das pessoas. Você vê que a ciência, ela é um elemento importante na formação da cultura, mas ela não tem um efeito imediato. Quer dizer, o que hoje se descobre em ciência leva às vezes 100, 200 anos até entrar na cultura. É isso, aliás, este livro do Lewis, ele é importante por causa disso. Ele busca a documentação não nas obras científicas, mas nas obras literárias, né, que refletem o progresso da ciência de uma maneira evidentemente atrasada, mas você vê que o escritor ainda às vezes se baseia em imagens de 200, 300 anos antes. É isso. O que é inteiramente normal, mesmo porque às vezes a cultura literária, a linguagem popular, não tem meios de transmitir certas coisas que são compreendidas numa linguagem científica. Então, quer dizer, o que ficou para trás e foi perdido é tão imenso, que a gente só pode pensar nos termos do Jean Fourastier, quer dizer, o progresso da ignorância. Tudo que você descobre novas coisas, mas você esquece outras. Então é como se tivesse, às vezes estivesse patinando em falso. Não é isso? A gente se confunde muito, porque toma o progresso da tecnologia como se fosse o progresso da ciência. Então você vê a tecnologia transformando o mundo muito rapidamente e você imagina que os conhecimentos científicos estão progredindo na mesma velocidade. Mas não é isso, porque uma única descoberta científica se prolifera em milhões de aplicações tecnológicas diferentes que mudam completamente a aparência do planeta. Tá certo? Então, a ciência, de fato, ela progride muito mais lentamente do que nos parece. Tá certo? E, sobretudo, quando você pensa em termos de história da ciência, quer dizer, daquilo que foi perdido, daquilo que a gente não entende mais, né? E que você depende de uma longa sondagem histórica, reinterpretação, etc., para poder chegar a entender o que as pessoas entendiam 2000 anos atrás. Quando a gente pensa nisso, isso aqui é um negócio do progresso da ignorância, é uma coisa muito séria. Não é isso? Você verá, na escala individual, eu sempre falo da importância do mapa da ignorância, quer dizer, você ter uma ideia do que você precisaria saber e não sabe para entender certas coisas que, sobre as quais você se pergunta. Então, começar fazendo o mapa da ignorância é um bom começo. Mas, no estudo da história e na interpretação de textos antigos, isso também é importante. Quer dizer, você demarcar, vamos dizer, o horizonte de consciência do autor que você está lendo. Quer dizer, o que, que ele não sabia e que precisaria saber para escrever sobre aquilo que ele está escrevendo. Eu usei esse método no livrinho sobre Maquiavel, né, e também no Descartes, em parte. Não é isso? Não foi possível aplicar isso ao estudo de Aristóteles, porque é um estudo muito mais especializado sobre um ponto da lógica de Aristóteles e só. Agora, de qualquer maneira, já que você perguntou isso, eu acho esse livro do Jonathan West da maior importância, todos eles. Agora, alguém aqui me manda um soneto muito bom, mas não aparece o nome do autor, caramba. Hã? Quem é? É o Marra Signorelli. Foi o Marra Signorelli. Manda aqui um soneto. O Vale da Lua. Esse soneto está muito bom. Está ótimo mesmo. Né? Não vou ler tudo aqui porque nós temos outras perguntas. Mas isso aqui está excelente. Excelente. Hélio A.G. Souza. Durante um bom tempo, venho estudando a imagem estereoscópica, o 3D em moda atualmente. Essa imagem tem rondado a história contemporânea em vários momentos, aparecendo e depois saindo de moda. Essa imagem tem uma peculiaridade de possuir forma, volumetria, mas não possuir matéria. Peraí. Claro que possui alguma matéria, senão você não a veria. Tem algum suporte material, ela tem para poder aparecer, a não ser que você esteja se referindo somente à fórmula, à equação matemática dela e não a ela propriamente dita. Né? Vamos ver o que mais aqui. Daniel Argolio pergunta: existe algum dicionário universal de símbolos bom em português? Eu acho que o dicionário Chevalier e Gerbrand. Chevalier e Gerbrand. Gerbrand é G-H-E-E-R-B-R-A-N-T. Eu acho que foi traduzido em português. Eu não sei por quem, mas foi. E já faz algum tempo. Esse dicionário é muito bom, mas eu acho que o grande dicionário de símbolos ainda é o livro do René Guénon, Símbolos da Ciência Sagrada. Aqui. O Bevaldo Sampaio. Na verdade, não tenho pergunta. Estou feliz por participar do curso. Eu também. Me agraciou com a oportunidade de participar do curso do famigerado professor Olavo. Aqui, problemas técnicos aqui. Caio Mesquita. Comprei 3 dos cursos Avô do Seminário, mas depois que o site novo abriu, não tenho mais acesso. Será normalizado em breve? É claro que sim. Caio Mesquita. Escreva urgentemente para leila com H final ponto carvalho arroba gmail.com. Ela resolverá isso para você. Nando Castro pergunta: a pessoa que passa por uma experiência de quase morte poderia ter também a interpretação de que a divindade concedeu a ela uma nova chance de viver e mudar as atitudes erradas que ela poderia estar tendo em vida? Em alguns casos, sim. Mas, nesse caso, só quando deve ter uma experiência celeste, mas isso não acontece em todos os casos de quase morte. Em alguns casos, a coisa tem nitidamente esse sentido. Né? Aqui, que interessante. Cassiano Sotomayor. Eu me chamo Cassiano, tenho 19 anos e entrei para o COF esta semana. Quando eu tinha 8 anos, voltando do mercado com meu pai, olhei o céu e, contemplando a imensidão da noite, quase que instintivamente tentei apreendê-lo mentalmente em sua infinitude. Depois do evidente fracasso do ato, aquilo me impactou de tal modo que acabei por sempre trazer comigo a experiência preservada na memória. Essa lembrança tem me servido de combustível de produção de vários esboços filosóficos que pretendo aprofundar ao longo do tempo. Com base nesse relato, quero saber que, se na sua visão estou no correto caminho da investigação filosófica. Muito bem. Quando eu digo a pessoa precisa se abrir à experiência da infinitude, da totalidade, isso não quer dizer que ela precisa abarcar a totalidade. Quando a palavra abrir-se significa que você está se abrindo justamente para algo que, do seu ponto de vista, é ilimitado e inabarcável. Aprender a viver no inabarcável, aprender a viver na infinitude, sabendo que nós não podemos abarcar, mas que nós estamos dentro dela, né? E que ela não pode ser vivenciada como um conteúdo da nossa consciência, mas o quadro no qual nós estamos. Isto aqui é básico para todo senso de realidade. Né? O indivíduo começa a errar quando ele acredita que ele está dentro do mundo que ele pensa, dentro daquele quadro que para ele é pensável. Mas esse quadro que para ele é pensável é apenas um conteúdo da consciência dele, a consciência dele é só um pedaço dele, e ele está dentro de um outro quadro que ele não abarca de jeito nenhum. Então esta permanente consciência de abertura é a condição básica para todo o senso de realidade, sobretudo para quem está estudando filosofia, né? Para que você saiba que todo o quadro mental que você concebeu já está sendo dissolvido no mesmo momento, porque ele está dentro de um outro quadro que é infinito e inabarcável. Isso aí você tem que ter. Essa experiência é muito boa para você. Quem não teve aos 8 anos, eu sugiro que tenha agora. Marcos pergunta: il mezzo del cammino di nostra vita non è necessariamente a metade da vida, mas em italiano, quando estamos no meio da rua, estamos no centro. Sendo assim, quando Dante se encontrava em equilíbrio, a mente exatamente no centro, ele entrou na selva escura. Equilíbrio entre alma e corpo, intuição e razão. Bom, pode ser interpretado assim. Mas o meio do caminho também significa uma encruzilhada. Você pode ir para cá ou pode ir para lá. Então tem esses dois sentidos. Rafael Manieri pergunta: é possível relacionar a ascensão da iniciativa da cosmovisão medieval com a ascensão nas esferas, árvore da vida? Sem dúvida, não é possível. Não só é possível, como os autores medievais faziam isso. Quer dizer, uma espécie de mapa da árvore da vida. Então, a simbologia da cosmovisão medieval pode ser comparada à cabala? Sem sombra de dúvida que pode. Bruno Queiroz de Souza: essa propaganda criada de um Newton puramente científico foi a responsabilidade direta de Voltaire. Foi mesmo. Foi ele, com o livro Elementos da Filosofia de Isaac Newton, que criou esta imagem do Newton higienizado, quer dizer, recortado a medida da cabeça do acadêmico moderno. Porque o que dá para entender é que o objetivo de Newton era compreender a Bíblia e não criar uma ciência mecanicista no primeiro momento. Certíssimo, era exatamente isso que foi, que os textos de Newton comprovam de novo e de novo e de novo e de novo. Mas elas também comprovam que desta imensa concepção bíblica do Newton, nós só entendemos um pedacinho. Isso mal começou a ser estudado. Os primeiros que descobriram isso, eles varreram o problema para baixo do tapete, tratando aquilo como se fosse uma pequena curiosidade. Né? Newton era, de fato, uma personalidade muito esquisita. Ele tinha umas esquisitices, mas não quer dizer que a obra da vida inteira dele foi uma esquisitice e só aquele pedacinho que é conhecido pelo acadêmico moderno é que é a parte racional. Não, não é possível isso. Né? Maria Janaína pergunta, posso tomar Machado de Assis para fazer o exercício de imitação? Pode e deve. Você ainda é o melhor escritor da língua portuguesa no Brasil. Mas você não esqueça, vamos dizer, a circunstância social na qual o Machado de Assis vivia. Ele era um indivíduo que veio de baixo, mas pelo seu trabalho intelectual ele se integrou numa pequeniníssima elite, muito culta e muito preparada na época, e ele escrevia para estas pessoas. Os leitores dele eram Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, etc. E hoje, quem for escrever daquele jeito vai soar muito esquisito. Tá certo? Então, mas como exercício de imitação, é perfeito. Bom, eu acho que hoje nós vamos... Ah, peraí. Carlos Lopes, o que você acha do livro do Jacques Le Goff? Todos eles são indispensáveis. Absolutamente indispensável, sobretudo os intelectuais na Idade Média, e esse sobre a Legião Dourada, o livro se chama Em Busca do Tempo Sagrado, mas ele tem vários outros, tudo isso é indispensável. Tem aqui perguntas que não vai dar para responder porque são muito complexas. Então, facilmente. Thalisson de Moura pergunta: faço mestrado em ensino de física e no final do semestre passado apresentei meu projeto baseado em sua teoria dos quatro discursos de Aristóteles, pois acho uma pérola inestimável que deve ser utilizada no ensino de qualquer ciência. Eu também acho. Não só no ensino, mas como no próprio aspecto metodológico da ciência. Né? Isso, é claro que se você diz isso no Brasil, as pessoas empinam o narizinho, tá certo? Mas quando isso foi lido pelo Antoine Danchamp, que era o diretor do Instituto Pasteur, um dos maiores biólogos do mundo, ele achou que aquilo para a pesquisa dele era de uma utilidade muito grande. Bom, eu escrevi para que fosse útil mesmo, né? Sobretudo, mas é na interpretação dos textos científicos antigos, nos quais existem elementos poéticos, retóricos, dialéticos e lógicos, todos mesclados. Esses são livros que às vezes fazem uma espécie de uma escalada. No próprio Platão você encontra essa escalada dos quatro discursos. E, portanto, você tem trechos diferentes que devem ser interpretados em níveis diferentes. Caio Mesquita, o que significa o termo ser aí? O certo seria, em português, seria estar aí. É o termo do ser aí do Heidegger. Né? Ele quer dizer que o homem está jogado na existência sem saber de onde veio e para onde vai. Por isso é o que está aí. Tá certo? Caio Mesquita pergunta, saber se o senhor frequenta a igreja aí nos Estados Unidos? Sim. O que o senhor pode contar sobre a igreja católica americana? Bom, está muito melhor do que no Brasil, mas incomparavelmente melhor. É só você entrar, por exemplo, numa livraria católica em Washington, em Nova York, e entrar numa no Brasil. O Brasil só tem teologia da libertação e autoajuda. E o livro do Papa, evidentemente, que eles não podem deixar de publicar. Mas aqui não, aqui você tem toda a tradição católica lá sempre à disposição. Se você vê as editoras católicas americanas, né, elas mantêm no seu catálogo tudo quanto é importante da tradição católica. Você tem todo o material à disposição. No Brasil você não tem. É... né? Aqui alguém, Fernando Carneiro, pergunta: a respeito das últimas aulas, depois de ler a parte do livro do C.S. Lewis, no simbolismo medieval não seriam 300 em vez de 2? Sim, sim, sim. Porque tudo ali, é o que ele mesmo diz, tudo na Idade Média obedece à famosa lei ternária. Quer dizer, dois elementos não podem se relacionar sem um terceiro. Mas eu não achei que fosse necessário mencionar isso aqui, mas isso tá no livro inteiro dele. Ele mostra que isto é, esse princípio da ternário está presente em toda a cosmologia medieval. Muito bem, então acho que... ainda Fernando Carneiro, sobre a ambiguidade de todo simbolismo, notei também ao ler parte do livro mencionado que, se durante o dia temos o Sol com sua iluminação estável e durante a noite a Lua com sua iluminação instável, essa estrutura cósmica não pode ser vista durante o dia. Estamos restritos a olhar o que há em torno de nós durante o dia. Durante a noite vemos a Lua, outros planetas, estrelas, etc. Ou seja, parte dessa estrutura celeste. Sim, eu acho que esse simbolismo do Sol e da Lua, eles são simbolismos naturais, são elementos estruturais da mente humana. Então, você veja, por exemplo, você não pode apreender a unidade de uma substância chamada Sol, você apreende na primeira. Tá certo? O Sol e a Luz, então, eles impõem a sua presença. Mas a Lua, você não pode identificar a Lua sem você observá-la durante um certo tempo, observar as fases e ver que essas diferentes figuras que aparecem no céu são do mesmo corpo. Tá certo? Portanto, a Lua está ligada necessariamente a percepção de tempo. Então, daí também a importância, vamos dizer, do mês lunar nas civilizações mais primitivas. Você vê que a mensuração de tempo é feita mais facilmente pela Lua do que pelo Sol. Então, esses elementos são simbolismos naturais que se impregnaram na mente humana desde tempos imemoriais. Esses simbolismos não foram criados por ninguém, eles foram vistos, por assim dizer, no céu. Bom, então, muito bem. Por hoje é só, a aula foi mais curtinha, vocês me desculpem, eu estou muito cansado. Mas na próxima aula insistiremos um pouco mais nesses assuntos aqui. Eu gostaria de hoje ter explicado algo que eu comecei a explicar nessa série de artigos do Diário de Comércio, Ilusões Democráticas. Eu falo 2 minutos sobre isso, onde eu digo ali que a democracia é um regime necessariamente instável, que a todo momento se autodestrói, tá certo? E cede o passo a regimes tirânicos. E que isso não se deve apenas à força da propaganda das ideologias totalitárias, mas certamente a alguma deficiência estrutural da própria democracia. Os teóricos da democracia, sobretudo os iluministas do século XVIII, eles pensavam sempre em termos universais abstratos, não tinham o menor senso histórico, o senso da individualidade, que depois foi, ou que depois lhes foi cobrado pelo romantismo, essa noção, vamos dizer, do específico, das comunidades, das identidades nacionais, identidades regionais e da mutabilidade das sociedades no tempo. Isso tudo foi cobrado pelo romantismo. Mas para o pessoal do século XVIII não existia isso. Então, ao argumentar em favor da democracia, eles apelavam a princípios universais. E fizeram de todas as regras básicas da democracia princípios universais, como, por exemplo, dos direitos inalienáveis. Eu digo, a expressão direitos inalienáveis do ser humano, ou direitos inatos do ser humano, é uma expressão que não faz o menor sentido. Um direito não pode existir por si mesmo, ele não pode ter uma existência substancial. Porque o que é um direito? Um direito é uma obrigação que alguém tem para com você. Quer dizer, que é a obrigação que determina, vamos dizer, a substância do direito e não ao contrário. Tá certo? Então, dizer que o indivíduo tem um direito é um modo metonímico de pensar. Você está falando da coisa não pela sua substância, mas pelo seu efeito, por uma das suas manifestações. Do mesmo modo, vamos dizer, as noções de liberdade, igualdade, fraternidade, né, todas elas, do ponto de vista prático, são coisas muito boas, mas se você as eleva ao nível de princípios universais, você cria contradições que não acaba mais. E, em resultado, a democracia tem que viver da permanente negação dos seus princípios. Mas se você pensar, por exemplo, o que é a liberdade? Vamos tomar no seu senso mais elementar, que é a ausência de coerção. Qual a diferença entre a coerção e uma obrigação? Isso não pode ser definido em termos de liberdade, mas tem que ser definido em termos da obrigação. Portanto, a liberdade é um princípio cujo sentido depende da sua negação ou limitação. A famosa frase, a liberdade de um termina onde começa a do outro. Eu digo, muito bem, então você está dizendo que a liberdade é definida pelo seu limite. É aquilo que é definido pelo seu limite ou pela sua negação, por aquilo que se opõe a ela, evidentemente não tem substancialidade alguma. Né? E a igualdade, por exemplo, na hora que você proclama, né, a igualdade como um princípio, você no mesmo instante você já estabeleceu uma desigualdade entre aquele que proclamou o princípio e os que vêm depois. Tá certo? Também se você pensar assim, você diz, mas nós nos referimos apenas à igualdade perante a lei. Eu digo, muito bem, então começa assim, igualdade perante a lei penal. Quer dizer que duas pessoas estão sendo julgadas, não interessa se uma é rica, pobre, preto, branco, serão tratadas de maneira igual. Porém, é só perante a lei penal que elas são iguais ou devem ser iguais perante todas as leis? Né? Por exemplo, a lei tributária. O que quer dizer igualdade? Tem aqui um sujeito que ganha 10 bilhões por mês e estou aqui eu que ganho 200 reais. E nós pagamos um imposto igual. Pagamos 10%, vamos supor. Aí tem que lembrar que é negócio do William Blake. Quer dizer, a mesma lei para o lobo e para o cordeiro é injustiça. Então já começa a mandar a impossibilidade de você resolver essas questões mediante o conceito de igualdade. Você vai precisar recorrer a outros conceitos que negam a igualdade. E do mesmo modo, vamos dizer, a fraternidade, bom, a fraternidade entre todos os seres humanos em nível igual ou só aqueles da sua nação, ou só aqueles do seu partido. Isso não é possível definir, você terá que colocar limites à fraternidade. Você não pode exigir, por exemplo, que os soldados do seu exército se confraternizem com os do exército adversário. Eles têm que confraternizar entre si e tentar matar o adversário. Não é isso? Então, isso é que são conceitos absolutamente insubstanciais que eles podem ter uma expressão prática, mas, veja, uma regra prática é definida por um monte de restrições. Não é isso? E um princípio não. O princípio ele tem que valer por si mesmo, como princípio de identidade. Por exemplo, não tem barriga me dói, sempre ele vai valer em todas as circunstâncias, até para você discuti-lo, até para você questionar, você pode questionar com base nele mesmo. Então isso é realmente um princípio, não é isso? O princípio de amar a Deus sobre todas as coisas. Fala, bom, não tem como você limitar isso aí, né? Porque isso aí já está aberto para o infinito, sobre todas as coisas. Quais coisas? Todas. Então esses são princípios de verdade. Mas direito inalienável, liberdade, igualdade, fraternidade, não, isso são regras práticas. Regras práticas são, elas têm que vir com um manual de instruções. Elas já implicam, vamos dizer, a necessidade de uma série de limitações. Se você as transforma em princípios universais, você certamente vai obrigar a coitada da democracia a viver se negando. Toda hora ela vai ter que negar a liberdade em nome da liberdade, negar a igualdade em nome da igualdade e assim por diante. Então isso quer dizer que chega um certo ponto em que a ideologia democrática se torna indefensável. Tantas são as suas vulnerabilidades e contradições. Ao passo que se ela, em vez de ser definida por esse princípio grandiloquente, que na verdade não são princípios, são slogans, quer transformar, pegam slogans e transformam em princípios, como slogan publicitário vale, evidentemente. Se fosse definida em termos de simples regras práticas de bom senso, seria muito melhor. Na verdade, quando você vê alguém defendendo eficazmente a democracia, ou, por exemplo, como fazem os economistas austríacos, a liberdade de mercado, eles sempre o fazem em cima, não de princípios universais, mas de argumentos de bom senso prático. Isso é o máximo que a democracia deve servir. Isso quer dizer que a democracia nunca terá uma doutrina universal, perfeita e acabada, que possa se impor em termos de princípios. Os caras criaram esses princípios, vamos dizer, esse pseudo-princípio, para efeitos de retórica e de propaganda. Mas, intelectualmente, isso foi um erro absolutamente desastroso. Mas, bom, eu vou explicar isso melhor nos próximos artigos, tá bom? Então, por enquanto, até a semana que vem. Muito obrigado.